5808 para Jaguar, alinhar e manter cabeceira 10. Thank you. Vera Bravo. Santa 3890, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 120 graus, 1112. Decola 2318, sendo controle 11935. 11935, tá 38, 90. Ó, pelo jeito aqui no galpão da insinuante ali mesmo, viu? Falou então, obrigada pela informação. Até mais. Azul, Azul 4069, encontre o cara. Azul 4069, bom dia, autorizado a linha em decolar, pistão 10, vento 130 graus, 089. Ainda está dando zero, Azul 4069. Decolada 38, sendo controle 119-35. 1935, 4069. 303 informa uma fumaça bem forte aqui do lado esquerdo, tem uma coisa pegando fogo lá. Afirmativo, fumaça lado esquerdo, aproximação sem interferir. Uma loja aqui no setor norte pegando fogo. É, muito grande. autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Mike, Juliette Romeu, autorizado a TAP 70, versão da pista 17. Calan 3153, um solo 41, no livre direito, chame solo 121.9. Calan 219, Calan 3153. Mike e Juliette Romeu, autorizado a declarar presente na Pula D10, reporte fora do solo, vento 120 graus, 1-1-2. Juliette Romeu fora. Mike, Juliette Romeu, decolado 42, mantém escuta. Vai manter escuta permanente do controle. Vai manter sobrevoo o próximo incêndio aqui, senhora. Totalmente condicionado ao tráfego. Ciente, mantenha minha escuta permanente. Escuta permanente, Romeu. Voo no 642, autorizado, decolagem, pista 10, vento 120 graus, 1-1-9, fique atento a um Romeu 44 no setor nordeste do aeroporto, aqui é 6.